Coronavírus em xeque, o risco da desinformação. A pandemia da Covid-19 vem acompanhada de muitas informações falsas ou deturpadas e é preciso estar muito atento. Eu sou Ivana Festini, professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFPE, e quero chamar a sua atenção para a relação entre o deboche e a desinformação. Esta relação ficou muito clara na live feita no Facebook pelo presidente Jair Bolsonaro no dia 30 de julho. No final da tradicional live da quinta-feira, Bolsonaro dá uma risada e diz o seguinte, abre aspas, depois de 20 dias dentro de casa a gente pega outros problemas, peguei mofo no pulmão, fecha aspas. A forma debochada como o presidente se referiu à infecção pulmonar diagnosticada depois que ele anunciou estar curado da Covid-19 repercutiu nos jornais e nas redes sociais. Muita gente interpretou a declaração jocosa do presidente como uma forma de criticar mais uma vez o isolamento social e de fazer pouco caso da pandemia. É verdade, o deboche é uma forma de tirar onda, de zombar, de diminuir a importância de alguém ou de alguma coisa. É uma forma de minimizar, mas é também uma forma de desinformar. E por quê? Porque o deboche coloca a gente diante da dúvida e da incerteza. Será que aquela pessoa está falando sério ou está brincando? Por trás da gozação se esconde uma certa dissimulação e uma falta de clareza que, no caso de Bolsonaro, está relacionada às sequelas da Covid-19. Não há confirmação de que a infecção pulmonar do presidente seria uma consequência direta do novo coronavírus, mas foi o próprio Bolsonaro que, em tom de gozação, associou a infecção ao período em que esteve com a Covid-19. Problemas pulmonares, como o apresentado por ele, estão em tais sequelas da doença estudadas pelos cientistas. Por ser uma doença nova, ainda não há estudos definitivos sobre quais efeitos a Covid-19 pode causar a longo prazo, mas já há estudos apontando que a doença não deixa sequelas apenas na região pulmonar, a mais atacada pelo vírus. Relatos clínicos e estudos médicos já apontam sequelas na circulação sanguínea, no cérebro, no coração, no sistema muscular. O problema pulmonar de Bolsonaro levanta um debate necessário sobre as consequências da doença, mas também sobre quando um paciente pode ser considerado recuperado ou não da Covid-19. Isso porque a infecção pulmonar do presidente foi diagnosticada apenas 5 dias depois dele anunciar que estava curado daquela gripezinha. Mas Bolsonaro fugiu do debate, fazendo deboche. Coronavírus em xeque. Uma iniciativa da Rádio Universitária Paulo Freire, da Universitária FM, do Observatório de Mídia e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. Para mais informações, acesse radiopaulofreire.fpe.br.